Bem-vindos ao Neo Play episódio 47. Com os fofuchos de sempre, cisne negro. É isso aí, tamo junto aí. Old Coff. Eu quero saber se Resident Evil 7 já vendeu 2 milhões. Carlos Araldi. Onde é que fica o RH? E eu sou Dissection. E antes que alguém pergunte, Guilty Gear não faz mais parte desse metequefismo todo aqui. Mas, como sempre na vida, devemos seguir em frente. Aproveitamos a oportunidade e convidamos o nosso amigo aí, o Carlos Araldi, pra participar desse episódio, né? Tá achando por enquanto aí, Carlos? Por enquanto tá fácil? Não, tá tranquilo. É o primeiro episódio a pessoa tenta não falar. A pessoa fica entusiasmada e tal, mas no segundo em diante já vê que é a merda, é de sempre. Não, por enquanto eu tô como convidado. Mas beleza. E aí, Old, o que você andou jogando nos últimos dias? Eu dei jogando. Eu peguei um Mugen básico. É Mugen que fala? Mugen? Como é que fala? Nem sei. Tem gente que fala Mugen e tem outro que fala Mugen. Mugen é o nome do ninja do Samurai Champloo. Já tá errado. Enfim, foi desse jogo que o pessoal pega aquela plataforma já conhecida já e faz as modificações, né? Mas você pegou qual? Qual jogo? Aí, aquele jogo que vocês acham que eu joguei, né? Claro que ia ser o jogo dos Cavaleiros lá que saiu a atualização. Ultimate Cosmo, versão 1.9 beta. Nossa, ainda já sai a atualização disso aí? Então, aí saiu os personagens novos agora, paisagem, tem bastante do último que eu joguei. Um zilhão de anos. Foi lá no, um dos primeiros ainda, que se tinha 5 personagens, era muito. Agora já tem o Doku, já tem o Miro, já tem o Seiya, já também tá porradinho. Tá lindo demais aquele negócio. Arrumaram a jogabilidade mais? Deram um tapa na jogabilidade? Arrumaram. Não tá, ó, nossa, né, não é? Eu sempre achei meio feio. Ah, mas sim, é ripado do anime também, né? As não, aquilo lá, ali é mal feio. Eu não sei como que o Woody joga um negócio desse. Aquilo é muito mal feio. Sério, é mal feitão. Jogo top que eu achava que ia ser feito no Mugen, que eu falava, nossa, esse eu paguei um pau. Foi uma vez que mostraram um vídeo de um Dragon Ball, se eu não me engano. Dragon Ball, esse é Dragon Ball Z. Mas nunca lançou cheio esse de jogo. Combo, pareceu não, King lançou, of tem 5 personagens lá pra você jogar. É o que tem, mas é muito bom aquele jogo. É, mas é só a demo, né? É só uma água que eu lembrei, é só uma demo que tem, né? Lembrei. Que é da Ivo. Mas aquele falar, sim, né? aquele é o jogo. Aquele é o mesmo, não tem como comparar. Mas eu tô falando em comparação, comparação às versões anteriores dele, né? Que eles atualizam uma vez a cada 10 anos, assim, vamos dizer. E tu fica acompanhando isso? É isso mesmo? Não, eu fiquei bastante tempo sem acompanhar, né? E agora que eu vi lá que tinha já mais personagens, eu falei, vamos ver como é que tá agora, né? Aí já tem já uns combozinhos melhorados. Não é aquele negócio que, perfeito. Ah, nossa, que coisa, o Kaba-prima. Bem mal feito ainda. É melhor do que o jogo que a Bandai faz. E é não fala uma coisa. O reiteísmo tinha que ter, né? Não podia faltar, né? É, pode jogar lá. Joga lá pra você ver se é melhor que as porcaria que a Bandai faz. Não, o Cavaleiro do novo aí é bonito. Então, aquele destino lá. Quantos personagens que tem? Eu acho que tem 10 já. Putz, nem parei pra olhar. Tem 10? Não, agora já chegou no nível bom, porque antes não tinha quase nada. Mas aí é o maluco mesmo que desenha lá os personagens, né? Não é nada copiado assim de outro, assim. Ele mesmo que desenha, né? Que tem uns que pega já os sprites já pronto, né? Ele desenha. Ele mesmo desenha e faz. Aí as animações assim dos especiais, ele ripa do anime, aí, né? Eu lembro disso aí. Bom, mas eu achava muito nossa, feio. É muito mal feio. Ah, é os bonecos pernudos, os bonecos pernudos estranhos pra caramba. É o melhorzinho que tem. Saint Seiya é o melhor que tem, aquele dali. Outros cavalos do dia. Cenários também colocaram mais cenários? Cenários tem mais de 50 já. Se não, já passou. Tem várias referências. Ela tem no que eu achei interessante, assim, que é quando o mundo de Poseidon lá, ele tá desabando lá e tá tendo aquele tsunami lá. E o Kano, ele fica olhando lá pra aquela água toda vindo lá e você luta no meio dos rochedos ali. Tem um monte de estágio ali. Ali é muita referência ali pra quem conhece o anime mesmo, vai gostar das referências. O jogo não é perfeito, mas você jogar uma semaninha ali pra você ver como uma é que tá evoluindo o jogo. Quem vai jogar essa porcaria uma semana? Só você. Vai jogar sim, o pessoal tudo tu baixando. Tu jogou ontem e não vai jogar nunca mais. Cai entre nós. Nada, já tem umas 2 semanas já que eu tô jogando. Beleza, a gente acredita. É sim. E você, Carlos, andou jogando o que nos últimos dias? Thank you. jogando com a minha esposa Donkey Kong Country Returns. Nossa, você lembra quando esse jogo saiu, mano? A festa que foi, todo mundo... Era a fé. É um jogo feito pelo capeta. Pelo capeta. Tá sofrendo muito? Coisa do demo, é coisa do demo. Mas foi um jogo feito pra criança, o jogo, não? É, era pra ser, cara. Era pra ser. Não, tem tudo lá. Tem o gráfico todo bonitinho, todo fofinho, todo música perfeito. Só que, cara, dificuldade. Mas eu não tive essa impressão. Eu achei ele difícil, mas não tanto assim. Eu achei ele mais fácil do que os antigos ainda. É, então, eu também. Eu achei ele mais fácil também do que os antigos. De repente é porque tu não tá mais na vibe do Donkey Kong. Aí tu acha de repente difícil, né? Não sei. Ah, eu acho que esses controles também não ajudam muito, né? Tá lançando controle pra. Jogabilidade. Eu joguei a versão do 3DS quando saiu depois. Pois é, isso que eu ia falar. Eu joguei no 3DS e achei tranquilão também. Pode ter sido isso também, né? Porque jogar daquele jogo inteirinho com o controle de movimento ali, tendo que agitar pelo. Isso é bizarro, é. Um pecado que eu acho nesse jogo é que não tem tela da água. Eu até comentei com o Carlos antes, assim, que esse jogo não tem tela da água. Só depois no Tropical Freeze que colocaram tela da água. Tela é, de não água. Tem mesmo. É, e a tela da água, se lembra? Nos antigos sempre era uma tela mó bonita, assim, mó top, e nesse não tem. É, mas uma coisa que eles não largaram de mão é as fases dos carrinhos, né? Os inimigos, você tá gostando? Achando carisma ou não? Você ainda tem saudade dos crocodilos? Não, eu tenho saudade dos inimigos antigos, cara. Tu não encontra mais a abelhinha. É porque os inimigos eram tudo da Rare. Não da Nintendo era só o Donkey Kong, os macacos, né? Os inimigos foi tudo da Rare. Ah, mas o level design das fases é perfeito. Pô, e aquela tela lá que fica tipo o pôr do sol? Fala a verdade, que lindo aquilo ali. É uma especial, essa? É, eu acho que é especial. Já nem lembro, faz tempo que eu joguei. Primeiro mundo ainda. Primeiro mundo. Aquele cenário também das ondas que você tem que esconder atrás das colunas. Assim, porque, nossa, é mó bonito aquele cenário também. Mas... Aí a parte do multiplayer dele ali, cooperativo. Bom, mas como que funciona? Pode ver, porque não vai mais um macaquinho atrás, vai um macaquinho em cima de você. Como que a outra pessoa joga? Como que funciona? Não, aí fica separado eles, né? Ah, cada um joga, você perde, aí passa a vez. Não tem mais aquele esquema Não. Os dois jogam juntos. Você joga com o Donkey Kong e com um personagem nas suas costas, e a sua esposa joga também com o Donkey Kong. Como que funciona? Não, já funciona que nem o do Mario do... O New Super Mario, que nem do Wii, né? Vai andando todo mundo na tela normal. Vai andando todo mundo junto. E o Donkey Kong é a mesma coisa. Isso aí eu não sabia, não. Um controla o Donkey Kong e outro controla o... Igual do Super Nintendo, então. Não, o Super Nintendo não. O Super Nintendo você tem que perder o personagem, joga por vez. Tipo, eu tô jogando Donkey Kong. Quando eu perder, aí você vai jogar com o Diddy. É assim. Vai na mesma tela, mas um fica andando atrás esperando o outro jogar. Não é ao mesmo tempo. Ali é o mesmo tempo, é. Ah, tá. Caramba, deve ser interessante isso aí. E você, Cid? Andou jogando o que nos últimos dias? Joguei KOF 14 no PS4, lá no Museu do Videogame. Ah, ele foi lá jogar. Enfrentei uma filhinha aí de meia hora. Só pra jogar. Mas peraí, jogar o jogo tava vezes. Atualizado? O jogo tava atualizado com os novos gráficos? Eu não sei. Pois é isso que eu fui atrás. O pessoal lá não sabia. Eu não vi o antigo e tal. Pra mim tava tudo lindo. Eu não sei agora se tava atualizado. Como funciona o jogo? Como que é tudo? Pô, cara, é bem parecido mesmo com os antigos, cara. Tinha um viciadinho lá jogando, né? Com... É, jogabilidade. Só que tem aqueles lances dos cantos. Céu, tipo no 2002, né? Que aquilo ali irrita qualquer um. Aí os vagabundos estavam jogando lá naquela, quem perder saía, né? Aí fui lá, o maluco vício do cacete com aquele personagem do Ocklin, que eu não sei o nome dele. Pô, uns combo emendado. Mas quando eu peguei o Clark, o negócio ficou estranho pra ele. Joguei tipo KOF 98, assim, pá, nos macetinhos, pô, tudo certinho. Coloca o soco em fraco, pá, soco, agarrão, pá. Ih, gostei, cara, gostei dos gráficos e tal. E eles botaram as máquinas, uma fileira de PlayStation 4. E do outro lado do Sony. Aí, tipo assim, aí a primeira máquina de PlayStation 4 era o KOF 14, a segunda era o Street 5, tipo assim, uma do lado da outra, né? Aí tudo que não tem no Sony. Tudo que não tem no Sony. Fiquei olhando uma pra outra. Foi, pô, os gráficos, cara, não tão muito assim longe, não. Tão bem assim. Pá, eu achei bem parecido. Mas a jogabilidade, você acha que jogabilidade, que tipo de King of Fighter? Que época? Lembra, tipo King of Fighter. Joguei com o Ken. Mas não, mas eu quero saber, tipo assim, o que você... Não, mas eu quero saber... Lembrou do 97 e 98, sendo que com os recursos da 2002. Ah. Aqueles recursos de cancelar golpe pra emendar e tal, vai emendando combo. Você jogou com quais personagens, você lembra? Eu joguei com o Kenzo, o Clark, o K, Kyo, Iori e o Ralph. O Ralph. E você conseguiu ganhar alguma vez? É, com o Clark eu dei trabalho. Com o Kenzo também, eu joguei, eu fiz tipo 97, magia, magia, magia, pulou, dava aquele golpe. O cara aceitou, mano. Eu falei, caraca, mano. As partes de trilha sonora também é boas, igual o tempo. Ah, não dá. Trilha sonora não dá pra escutar. Barulheira, ah, barulheira do cacete, né? Ah, é, tá tudo do lado, que esqueci. Na trilha sonora, onde ela se propõe, ela é boa. E ainda mais que botaram o Just Dance do lado ainda, o pau. Aí, ah, aí é sacanagem, né? Aí eu só escutava dance como. E rock. Outra e coisa, você estragou esse videogame, pelo menos, ou não? Ou esse permaneceu... esse saiu não, inteiro, eu pelo não. Menos? Não, já o CD queimou, mas... Não foi sua foi culpa, um né? Foi acaso do destino, não foi mesmo? Tá na sua mão justamente na hora que queimou, o bicho né? Já tava esquentando já a semana toda, mano. E tanto que eles não vão repor, não. É, acabou. 97 partiu, acabou, acabou. O que, que você tem a dizer, então, pro Old aí, sobre o Cop 14? O Old é hater purinho, purinho, purinho. Mesmo se não tiver com os gráficos novos, pô, o jogo vale a pena, o jogo tá completinho, tem vários modos. Você viu a aberturinha nova lá? É... Não, não, só vi a tela de contra, só vi a tela de versus. Não deu pra ver nada, cara, jogatina lá, desesperado, os caras batendo porrada em todo mundo. Mas vale a pena, então, o jogo vale a pena. Vale, vale, muita pena. Quem pagou 100 conto no Street 5 deve estar se remoendo aí. Só pra constar, eu paguei 69. Mesmo assim, tu vai se arrepender um dia. Ah, é, vai se arrepender que até agora não chegou esse bem de modo do arcade, né? Já tem um ano já. Nem vai chegar. E eu, nesses últimos dias, fui lá e comecei a jogar lá o joguinho lá, Evoland. Vocês já conhecem esse jogo? Um RPGzinho? Já ouvi falar. Ah, eu já ouvi falar. RPGzinho. É, como fosse a evolução, assim, dos RPG. Você começa jogando o jogo com ele com os gráficos, assim, tipo Game Boy, assim, aquele lugar verde, monocromático, assim, verde. Aí você tem que andar pra um lado e você fala, ah, você ganhou agora a coisa de andar pro lado. Depois você anda pro outro, ah, ganhou agora a habilidade de andar pra um lado. Você vai ganhando as coisas do jogo. Vai avançando. Ah, agora você ganhou o modo 16 bits de cores. Aí o jogo começa a ficar colorido, o jogo vai progredindo até chegar mais ou graficamente, até chegar mais ou menos, eu acho que naquela época ali dos Nintendo DS, assim, dos RPG. Vocês jogaram Final Fantasy 3 e 4, aquele refeito de DS? Ele chega mais ou menos, fica naqueles gráficos. Jogou um ou dois? Não tem dois, né? É, então, também. Depois eu descobri que tem o dois. Mas aí o que eu fiquei pensando, o dois deve... Eu não sei se eles continuam os gráficos de onde parou o um ou se começa tudo contando mais. Mas é da hora, porque, por exemplo, você começa lá no começo, preto e branco. Aí você tá com aquela... A visão, né, top-down, lembra muito os Zeldas de Nintendinho e tal, atacando com a espadinha. No começo não tem som de nada, aí você tem que ganhar o som FX, aí você ganha, começa o som de ataque. Aí depois você, mais pra frente, você ganha o som da música, aí entra aquelas músicas mó da hora. Aí você vai atacando os inimigos, aí daqui a pouco você sai no mapa, aí você ganha habilidade de batalhas em turno. Aí você também, no mapa, você começa a ter aquelas batalhas igual Final Fantasy em turno. A história também você vai ganhando. A ideia do jogo é simples, assim, mas é mó gostoso. Você começa a jogar, você fica, caramba, meu, que bom que esse jogo vai parar, meu, é demais. E aí eu fui ver como que o jogo foi feito. O jogo foi feito naqueles, não sei se vocês, eu não sei o nome daqueles projetos que os caras fazem. Pegam um pessoal, grupo de desenvolvimento, e bota assim, ah, vocês têm que fazer um jogo em, tipo, em 48 horas, tá ligado? Isso aí. E aí os caras conseguiu fazer esse jogo em 30 horas, assim. Esse jogo já é antiguinho, já. É, o 1 é, o 2 tem um, é menos tempo. Agora o 1 já é bem antigo já. Qual deles que foi lançado pro plataforma móvel? É o 1? Eu acho que é o 1. Porque o 1, se eu não me engano, é a primeira versão. Primeira versão mesmo que o cara fez ainda no dia lá do desenvolvimento. Se você for na página, você ainda pode jogar, assim. É bem parecido com a versão depois que ele comercializou. Mas ainda você pode jogar e tal. Aí depois que ele, eu acho que tacou pro celular, corrigindo já algumas coisas. E também começou a vender, né? No Steam. Eu acho que também tem pros videogames, não sei. Viu? Só umas fotos e tal. Eu achei ele engraçadinho, mas já não sei. Não, 20 e pouco reais, 19 reais, não dá não. Que, mas esse jogo aparece em promoção, 5 conto, 3 reais, caramba. Então, se vê ele por esse preço, eu até posso dar uma chance. Mas parece ser bacaninha. É, quem gosta desses RPGzinhos da época de Super Nintendo, assim, porque mesmo ele mudando os gráficos, ele vai sempre se girar em torno daquela época de Super Nintendo, assim. Quem gosta desse tipo de RPG vai pirar no jogo, é mó bom. E ele é mais pra ele ser pegada da evolução mesmo, que a história dele, nem sei o que é. Mas Evolved é animal, vale a pena. We'll be right back. jogos cancelados. Não é de hoje que a gente vê jogos que a gente espera, ou não, né? Às vezes a gente nem sabia, e aparecem notícias assim que o jogo foi cancelado, que tal jogo que estava sendo desenvolvido foi cancelado. Esse tipo de coisa já vem já bastante tempo. E algumas vezes, justamente o jogo que a gente estava esperando, tinha grandes expectativas, justamente o jogo que é cancelado. O jogo que era pra ser o filão. É, aquele jogo que chama a atenção, que o pessoal todo tá esperando. Porque tem jogo que é cancelado, mas você nem tá sabendo. Aí você fala, ah, tanto faz, tanto fez. Mas tem vezes que o jogo não é um carro-chefe do videogame, mas chamou muita atenção, o pessoal ficou bem empolgado. E aí, de repente, é surpreendido que o jogo foi cancelado, né? Você fica assim, mas por que uma coisa dessa aconteceu, né? Acaba virando até motivo de piada o pessoal, né? Os insta aí, né? De plataforma contrária do jogo que foi cancelado. Não sei se aconteceu isso com o pessoal do Skull and Bones lá, do Xbox One, né? Se eles foram sofrer um bully, mas que o pessoal tava tudo esperando Skull and Bones aí e ficou surpreso com o cancelamento do jogo. Skull and Bones. Scale Bones, né? Scale Bones, né? Adoro o inglês do povo. Maravilha. Eu falei Scala Bones? Scala Bones. Nossa. Tu escalou o balde, né? Não sabe. O Scale Bones, eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro que na E3, quando eu vi... Na E3. É, o Cisne não vai lembrar. Dinossauros. Cisne não vai lembrar do meu comentário, mas você lembra que eu comentei assim, não, eu gostei pra caramba desse jogo, porque ele me lembrou assim, Devil May Cry com Hack Slash Moleque. Foi esse jogo, você lembra? Ah, lembro. É esse jogo aí. Hack Slash Moleque, eu lembro. Você quer que eu diga porque ele foi cancelado, então? É porque ele se baseou no DMC. Se fosse no outro, no antigão lá, ele estava fazendo até agora. Fala só pra gerar polêmica. Eu não acho que foi o DMC, não. Foi. O protagonista é quase o jeito do outro Dante lá, do Lobo. É, o personagem mais lembra bastante. Personagem. É só fazer a intriga, né? Tem que ter a intriga, né, povo? É, por que foi aquele cancelado? Aquele jeitão bem Wilson. É, então. Aí se fosse o outro Dante, tá vendo? Ele estava fazendo o jogo até agora. O porquê que o jogo foi cancelado, não sei, a Microsoft nunca vai falar. O incrível, o grande problema do Xbox One, que todo mundo diz, é que falta jogo pro Xbox, principalmente jogos da própria Microsoft. E aí ela vem e do nada, assim, cancela esse jogo. Jogo prometido. É, jogo que tava todo mundo esperando. Tá bonito. Ele me lembrava aquele do PS4 que saiu agora da garotinha, não lembrava um pouco? Tinha uma pegada meio assim. Horizon, né? É, isso aí. Mas ele lançou ainda? Então, mas vai tá pra lançar, não tá cancelada, né? Nossa, eu não acho não, eu não acho nada a ver. Eu acho ele pegada de meio Devil May Cry. No meio do mato, assim, pá, aí ele pega o arco e flecha, vai, pá, mata aqueles monstrão. Eu ainda tava um pouquinho empolgado nesse jogo. Você lembra que nos vídeos lá, tipo, os caras brigando e tal, vários caras ao mesmo tempo, uns 4, 5 ao mesmo tempo brigando. E aí daqui a pouco... 4, 4. É, aí de repente o cara via que tava coisa, botava o fone no ouvido e começava a tocar uma música mó top, e aí o negócio ficava mais frenético aí, né? Não sei se vocês lembram dessa cena aí. Aí, do nada, Phil Spencer vai lá e fala que cancelou o bagulho. Doideira isso aí. Nem lembro se foi o Phil Spencer. Quatro dizem que é por causa do multiplayer do jogo. Será? O jogo, ele tem uma pegada meio RPG, né? E eu acho que não tava acertando esse multiplayer. Quatro players ao mesmo tempo, né? É, quatro players ao mesmo tempo, sendo que cada um deles ainda tem um companion, né? Um dragão. E esse dragão, ele lembra meio o... Como é que é agora esse último jogo do Team Ico? Ah, o Last Guardian. Os dragões lembram bastante o Trico, né? Que é o nome do... Faz sentido. Imagina, botar quatro ali do... Não, mas eu acho... Mas mesmo assim, eu acho que... Mesmo se fosse isso... Não, se fosse isso, eu acho que, cara, ele cortava tudo esse multiplayer e deixava só um player. Porque a Microsoft sabe que precisa de jogo. Se ela cancelou isso, é porque o negócio devia estar com uns problemas nervosos, assim, em produção. Porque ela pode falar que... Eles não botaram fé no jogo mesmo. Quando não explica assim, é porque não... Não botou fé no jogo... Não, porque quantas vezes o Phil Spencer falou assim, não, eu já joguei, o bagulho tá muito bom, já joguei versões beta do negócio, tá animal, tá não sei o que lá. Isso aí deve ser alguma coisa de desenvolvimento, não é? E não de parte de multiplayer, porque se fosse multiplayer eles cortavam. Mas a Microsoft tem esse fascínio pelo multiplayer, né? É, ainda mais agora com esse negócio de unir tudo, Windows com 10. Xbox, tudo pra ela agora é multi, né? Multiplayer, é multiplataforma, tudo. Mas foi meio surpreendente o anúncio do cancelamento desse jogo, foi, porque... Não, isso foi mais bizarro. Era o jogo do Xbox. Era o jogo desse ano do Xbox. Só isso aí, esse jogo esse ano é cancelaram. Não, mas me fala qual que é o outro jogo top que tem pro Xbox. Que tá esperando, que a galera tá esperando, do Sony. Não conheço. Hein? Agora, a única coisa que vai falar agora do Xbox é o Scorpion. Vai falar de hardware, não. Vamos falar só do novo Scorpion, videogame. Ah. Não é de jogo. Jogo mesmo. Tá triste. Se tivesse comprado um PC, nada disso teria acontecido. Porque aquele Seas of Thieves lá não é jogo desse nível. É o maior jogo sem graça. Os jogos que estão mesmo exclusivos dele. Ó, o Gears of War já saiu, né? Forza Horizon 3 também já saiu. Eu não lembro de outro assim. É exclusivão. Pra Microsoft ter cancelado isso aí, meu, deve ter dado um. A treta foi sinistra. A Sony comprou. O pessoal falou que a Sony comprou lá. O pessoal na internet mas falando. Comprou o estúdio ou comprou pra fechar o bagulho? Só pra cancelar? Sei lá, comprou. Ela comprou e ia continuar a fazer o jogo lá. O pessoal tava falando. Nossa, já pensou lá? Pensou depois, tipo, o ano que aparece na E3 já desse ano, a Sony vai lá e fala assim: ah, adquirimos o estúdio e tal e bota o trailer do jogo no PlayStation. Nossa, já sente uma facada mortal. Mas vai saber se não. Quem tava desenvolvendo era Ninja Theory lá, que fez o DMC também? Agora eu não lembro. Era sim, não era Ninja Theory que tava fazendo lá o jogo. Mas que eu sei que tava sendo financiado esse jogo. Foi tipo aquele esquema que os caras foi lá, pagou pra fazer o jogo pra eles. Então, se não vai mais fazer com aquela IP. Não, vai ver a Sony pagou mais, né? O pessoal na internet tá sabendo mais do que a gente. É, pode ser, né? Então, pode. E a gente tá aqui se matando aqui. Ah, não, aí a Sony só vai e muda o nome, né? Porque aí o nome da Microsoft muda, bota um outro nome, mas é o mesmo jogo. Do balde. Vai mudar o nome, escalando o balde. Vai virar Escala Balde. Escala Balde. Escala Balde. Escala Balde. Pô, esse jogo eu fiquei triste. Nesse cancelamento é um dos que eu fiquei, caramba, eu tinha vontade de jogar esse jogo. Mas você nem tem Xbox, como é que você ia jogar? Não, mas eu tenho vontade de pegar o Xbox One. Tinha, né? Agora já não tô mais tanta vontade, assim. Cada dia menos, né? Pensei que você tava com vontade. Acabaram com os sonhos do menino aí. Tá vendo vocês aí, Microsoft? O que vocês fizeram com os sonhos do garoto? Não, aí me falou, vamos dizer, você é um dono do Xbox. Aí você só tá assim, ouvindo Scorpio. Você gastou mó nota no Xbox One, não tem jogo. Você só vê a Microsoft falando do Scorpio, o bendito Scorpio. E os únicos jogos que tem, um deles ela vai lá e cancela. Aí fala assim, caramba, eu investi no bagulho. Ela vai fazer um novo console, quer dizer que teoricamente você vai ter que comprar um novo videogame ou ficar jogando jogo tudo capenga, que a gente sabe. Mas é fácil de resolver, compra um Play 4. Ah, mas o Play 4 é a mesma coisa, viu, Pro? Ou um Switch. Mas esse negócio também da Microsoft, assim, a gente tá ligado, porque muitas empresas, é difícil assim, elas admitir que não conseguiu fazer o negócio, levar até o final o jogo e cancela. É difícil, tem empresa que leva 7, 8, 10 anos pra terminar o jogo, mas lança. Tu não vê o Last Guardian? Mas mesmo assim lança o barato, mas a Microsoft ela não tem medo, enquanto as outras tentam ainda terminar aquele barato, a Microsoft normalmente ela vai lá e mata mesmo os projetos. Quantos estúdios, o ano passado mesmo, você lembra que ela fechou uns 3, 4 estúdios? Se o negócio tá satisfeito, ela cancela, fecha, não tá nem aí. Não é à toa que 2 dias ou 3 dias antes do anúncio oficial que o Scalebound tinha sido cancelado, surgiu a notícia que um tempo atrás a Microsoft tinha o projeto lá de um tal de Megablock Halo, né? O Halo Megablock. Ainda bem que foi cancelado. Que tava sendo desenvolvido pro Xbox 360, que era meio no embalo que a Microsoft viu, né? A febre lá daqueles jogos Lego e tal. E ela resolveu fazer, tipo, um joguinho spin-off, né? Baseado na série Halo, né? Em Megablocks. Megablocks é o genérico do Lego. Primeiro que já começou errado, né? Querer ser um genérico do Lego. Logo do Lego. É, eu não consegui fazer o Halo Lego. Faz já um vi que o negócio Block, tá estranho. Ô, mas vocês viram o vídeo desse jogo? Sim. Cheguei a ver. Eu gostei, eu achei legal. Vocês não gostaram, não? Não, eu falei assim, ainda bem. Ah, não, eu gostei. Primeiro, ele me lembrou um joguinho de Nintendo 64 que eu gosto. Só que, lógico, uns gráficos melhores. Aquele Jet Force Genie, não sei se vocês lembram. Ele me lembrou aquele joguinho, só que num mundo futurista. Tipo, no mundo de Star Wars, né? Porque o Halo é no espaço. Mas ele me lembrou aquela pegada tal de Jet Force Genie. Mas eu gostei pra caramba do Halo Mega Bro. Até fiquei surpreso agora saber que vocês não curtiram a parada. Não, pai, já só fiquei conhecendo. Só conheci que foi cancelado porque tava na lista aí. Porque nem. O jogo foi cancelado, mas os bonequinhos na página deles lá tem, sabia? Tem os veículos, os bonequinhos. Inclusive, fizeram até uma sériezinha animada com esses bonequinhos do Mega Bro. O que eu vi é que quem tava fazendo esse jogo era a tal de N-Space. Né? O que eu vi que a Microsoft, né, viu tava essa febre dos jogos Lego e resolveu fazer. Aí deu pra essa N-Space fazer. Só que logo em seguida, aparentemente, ela começou já a cair no desenvolvimento do Xbox One. E aí a Microsoft, que nem eu já comentei, que não perde tempo, ela mata mesmo os projetos. Ela falou assim, ah, em vez de ficar investindo num jogo com 360, eu vou matar esse projeto aí, vamos desenvolver logo o Xbox One. Aparentemente foi isso, né, o que eu vi os comentários. Se o Xbox One ainda não tivesse ainda começado o desenvolvimento, aparentemente o jogo ia seguir em frente. Ah, mas tinha que melhorar muito. Eu acho que tava muito cara de primária. Mas o jogo não é de agora, o vídeo apareceu agora, em 2017, no começo de 2017. Mas o jogo era pra ter saído, tava sendo feito aparentemente ali, tipo, 2015, 2009, 2010. Mas isso é chato do mesmo jeito. Ah, você tá achando chato. É que o Cid tá falando do gráfico. Não, o gráfico isso podia melhorar até também. Porque a gente nem sabe o estágio que eles pararam o desenvolvimento ali também. Eu achei a ideia feia. Ah, eu gostei. Eu achei legal eles customizando os veículos lá, você viu? Eles param, customizam os veículos. É, a pegada Lego. É, então, a pegada de Lego. É, um caralho. É, o Mega Block é Lego, né? Pegar aquelas ideias. Mas gostei do que eles estavam fazendo. Que nem no vídeo ainda mostrando lá, quando chega no chefe, assim, um chefe você já acha que é grande. Aí chega e faz a pose dele. De repente vê um chefe gigantão. Pisa em cima do chefe que antes parecia grande, né? Que aí fica pequeno perto do novo chefe. Aí pisa assim e joga fora. Aí você vai enfrentar um chefe gigantesco. Esse bagulho é bem feito, assim. Eu gostei, assim, da ideia. Eu gosto desses jogos de Lego, dessas coisas. Então, esse também ia gostar. Mesmo sendo genérico. Toma por isso, tá por isso. Ah, eu adoro. Nossa, Lego Star Wars, Lego Batman, Lego Senhor dos Anéis. Eu gosto tudo desses jogos. Indiana Jones, Harry Potter. Não, Harry Potter não, porque eu não gosto do Harry Potter. Eu não gosto do filme Harry Potter. Mas é. Oh, Lego Marvel Super Heroes, mano, é um dos melhores. Ah, o do Marvel é bacaninho. É o melhor que existe. Esse, o Batman 3, foi o melhorzinho que eu joguei. E aí, quando eu vi esse Halo, eu falei, nossa, o jogo, eu gostei da ideia. Terceira pessoa, assim, bonitinho. Triste é quando o cancelamento de jogo acontece quando o pessoal compra um videogame esperando que o videogame vai ter tal jogo que já foi anunciado antes, um ano antes, né? Todo mundo vai comprando o videogame esperando o jogo sair e aí o jogo é cancelado, né? Como foi o caso lá do pessoal que comprou o Dreamcast por causa do Castlevania Resurrection, que foi anunciado na E3 de 99. Começou a aparecer fotos e mais fotos em revista do jogo e aí em 2000 os caras vai lá e cancela o jogo, sem mais, sem menos. Lembram desse aí, meu? Esse jogo prometia. Era como se fosse uma... Tinha aquele do PS2 que não tinham agradado muito, né? Esse tava com uma cara de formulação da franquia e tal, né? Tava prometendo ser a volta. Não, mas não, mas peraí, o Cisne tá enganando uma coisa. Nessa época, Cisne, não existia Play 2. Play 2 saiu em 2001. O problema dessa época é que o pessoal tinha receio dos jogos 3D do Nintendo 64. Aí todo mundo, nossa, isso é uma bosta. Só que quando o pessoal começou a ver os vídeos do Dreamcast, todo mundo ficou besta. Primeiro, que os cenários eram super bonitos, bem feitos. E outro, o protagonista principal aparentemente ia chamar Sônia. É uma personagem que apareceu, acho que no Castlevania 1 ou 3, eu não lembro agora. E além do novo personagem também lá, o Victor Belmont. E aí o pessoal tava tudo esperançoso com esse jogo. O Victor não tava no Mega Drive? O Victor Belfort não tinha aparecido no Mega Drive já? Que Mega Drive? O Mega Drive é John e Eric, pô. John e Eric, é. O Victor não é filho da Sônia mesmo? Com o Alucard? Ah, eu não sei. Ele é o filho? Porque é assim, ó. A Sônia, né, nesse jogo, ela ia ser de 1490, enquanto que o Victor é de 1666. Ó a data, 666. Dois estavam iam no jogo, mas ia ser de tempos diferentes. Mas é porque ela foi ressuscitada nesse jogo do Dreamcast. Eu antes. Inclusive, ela teve um caso com o Alucard. Olha aí. Então é por aí. Então, e eu sei que um monte de gente comprou o Dreamcast por causa desse jogo aí. Eu não sei se foi o caso de algum de vocês aí. Acho que quando eu comprei, já sabia já que tava... O Cisne comprou o Dreamcast só pra jogar King of Fighters Evolution. É, foi isso mesmo. Nada. Foi nada. Eu acho que foi pro Capcom vs SNK 2. Mas o teaser, vocês chegaram a ver que teve um teaser... Não, eu não cheguei a ver, não. Na época, não, né? Não, mas hoje mesmo você pode ir lá, que é o teaser de Castlevania Resurrection, que foi o que apareceu na E3 de 99. O jogatinho do cara jogando, né? Eu vi o cara do jogo. Não, só tem um teaser, assim, não tem jogatinho, nada. É só o ceras, assim, CG, não tem jogo, né? É, CG. As imagens do jogo a gente só conhece por foto. Desse jogo, só até hoje só apareceu foto, que aparecia nas revistas. Pelas fotos, tá lembrando a jogabilidade daquele jogo Nightmare Creatures. Ah, os cenários lembram um pouco, não lembro? É, eu só tô olhando pelas fotos, né? Eu não cheguei a ver esse teaser. Esse jogo tem várias teorias porque foi cancelado. Uma delas, o pessoal fala que foi porque o pessoal tava tendo dificuldade de desenvolver pro Dreamcast. Só que essa é a teoria mais furada que o pessoal acha, por causa que fala que o Dreamcast é justamente a plataforma que foi mais fácil de fazer jogo. Sendo que pelas fotos que o pessoal tem, assim, desenvolvimento, aparentemente seria um dos jogos que teria o gráfico mais bonito pro Dreamcast até aquela época. Você pode ver, não tem jogo com um gráfico mais bonito do que esse nessa época aí. Aí o pessoal acha que essa é uma das teorias mais furadas, né? Outro também, o pessoal fala que esse jogo foi cancelado por causa que Konami descobriu, né, que o Dreamcast seria descontinuado ou por causa do lançamento do PlayStation. Mas também é furada também, porque você acha que em 2000 os caras já iam saber. É, também é outro furado. É, foi cancelamento. O triste mesmo, que é um jogo que que pelo que a gente vê, ia ser top. Um mito, né? Ia ser top. Ia ser um exclusivaço. Mas aí eles arregaram, eles viram o Play 2 no Japão lá, 2000, quando lançou. Aí falaram, não vamos lançar pra isso aqui não, vamos lançar pra Play 2. Mas não saiu pra Play 2? Não, então. Eles fizeram os outros... fizeram outros lá. É. Os outros lá, baseado, parecido com esse estilo que ia ser aí, né? Em 2000 já, em março de 2000 já tinham lançado o Play 2 no Japão já. Teorias. É, teorias, mas que é um pecado esse jogo não ter saído. Ainda mais que nem o Carlos ainda falando, comentando desse barato da história aí. Pô, ia ser animal essa parada aí. Por que os caras me cancelam um jogo desse? Como pode? Cisne ia estar até hoje, ia ser mais uma das coisas que vocês iam falar assim, é, mas é... vangloriar. É, ia ser assim, mas onde que você joga o teu PlayStation tem Castlevania? Castlevania Resurrection? Não teve. Você joga com uma mulher algum Castlevania hoje? Não joga, então. É o Dreamcast. Que nem lançou, imagina se tivesse lançado. Então, pra você ver como que é. Ele tá falando agora. Vendo isso, a gente começa a entender porque foi bom que cancelou, né? Porque já vê como que é o fã da SEGA, né? É que nem também o pessoal comprou lá o PlayStation 3 lá, empolgado lá com o Ace Days. Vocês lembram desse jogo? Quando apareceu na E3 lá de 2000... acho que 2006 ou 2005 ainda. Muita gente também se empolgou com o PlayStation por causa desse jogo. Não sei se vocês lembram do teaser. O trailer era bacana. Ah, o trailer eu vi, uma briga de loucura lá de... Vai dizer que é mó da hora. Tal, deserto. É, atirando. Aí depois ainda no final vem aquele... um carro tanque, assim. Caminhãozão, um caminhão tipo tanque. De combustível. Vem quebrando tudo. Mas quando você vê um trailer daquele, você não fica mó empolgado? Jogaria fácil um jogo desse tipo, assim, enredão. Ele lembra bastante o Max Payne. Max Payne e outra. Algumas coisas que você vê naquele vídeo também lembra um pouco Sleeping Dog. Algumas coisas que acontecem naquele vídeo, a gente foi ver bastante depois no Sleeping Dog. Aquela pegada, tipo, do dentro do carro, assim, o cara saindo, assim, igual do Sleeping Dog. Bastante coisa. É Max Payne 3 e Sleeping Dog. O Max Payne, eu não sei se deu uma chupinhada ali, mas o Sleeping Dog deve ter dado. Chupinha. É, o Sleeping Dog veio bem depois, né? Mas o jogo, eu lembro que o pessoal empolgou pra caramba. Até hoje, muita gente reclama, fala que esse jogo tinha que sair. Esse jogo, até hoje, o pessoal vê os vídeos. Ah, fala... mas aí, o jogo cancelado, todo mundo fala que tinha que sair. Não, jeito. Mas tem jogo que você olha, você, pô, mano, você mesmo não tá falando que o Halo Mega Block aí não merecia. O Halo, mas você fala que não, entendeu? Sempre vai ter um que vai falar. Não, mas agora, tipo, mas tem jogo que nem esse Ace Days, todo só mundo se fala. Muito ruim. Você viu esse Ace Days, você fala, não, você não ficou com vontade de jogar esse jogo? Ah, esse jogo. Você jogaria fácil. Tem uma cena ali de... eu esqueci o nome, como é que fala, que é em cima de um helicóptero ou um avião puxando uma carga, sei lá o que que é. Eu lembro bastante um Charter também ali, aquela cena, não sei se vocês viram o vídeo dele. Ah, que já vem arregaçando um cofre, né? Ele foi roubando um caminhão. Vai destruindo tudo, viaduto, o que tiver pela frente vai destruindo. Ele, a conversa dele com o maluco lá, com o velho, lembra bastante a conversa do que o Drake tem com o velho lá, que eu esqueci o nome. Então, exatamente, eu vi um pessoal comentando que algumas coisas, que esse jogo está ligado, é do estúdio da Sony mesmo. Meu próprio sonho, que algumas coisas desse jogo foram aproveitadas, assim, o pessoal comentando no Uncharted. Eu não sei se é verdade, mas realmente isso que você tá falando justamente mas é pode ter pegado a referência aí, porque tem, principalmente no diálogo entre o protagonista e o comparsa dele lá, tem umas coisas assim que lembra bastante. Ah, com certeza, deve ter pego alguma coisa. É, mas se eles cancelaram pra fazer um Uncharted, então tá falando uma escolha sábia, no lado. O cara pode ter também aproveitado a engine também. Aí não foi, porque foi a Naughty Dog que fez. Mas você pode usar o barato. Ah, eu não sei, não, se eles iam permitir assim de estúdio pra estúdio, não sei, não. Usaram só a ideia. É, não, mas quem fez a Unreal Engine? Não foi o pessoal da Warner Bros, foi o pessoal da Crytek, mas o pessoal da Warner Bros lá faz lá Mortal Kombat, na Unreal Engine. Você usa a Engine do, você paga direito, ainda mais nesse caso aqui, que é um jogo feito de estúdios da Sony ou paralelo, a Engine roda, meu filho, vai pensando. Não é à toa que o Kojima agora vai fazer lá o Strange Things, tá usando a Engine lá do pessoal da... como que é o nome? Eu não lembro, da Guerrilha, sei lá. Engine é pra isso, filho. Não é porque tá só num estúdio só. O pessoal usa em outros jogos. Outras empresas usa. Tá certo. Eles podem ter aproveitado isso sim. Porque eu sei que esse é um tipo de jogo que eu queria ter jogado. Assim, eu vi o vídeo assim, eu de cabeça. Assim, caramba, que jogo. E os boatos foi o que? Os boatos na época. Não, esse é um dos do nada. Um dia falaram assim. Ficou assim, anunciaram tipo em 2005, 2006. Aí ficou aquela expectativa. O pessoal comprou nos videogames por causa desse jogo. Sempre assim, né? Aí sumiu, nada. Aí todo mundo, em 2007, mas e o tal, não sei o que era, ninguém falou nada. De repente, em 2008, na calada, aparece uma mensagem, o jogo foi cancelado, esqueça o jogo. Calada. Agora fiquem pensando, fiquem perturbando com o The Last of Guardian, esquece isso, tá? Então, mas aí depois, no outro ano, que veio a lenda do The Last of Guardian, o The Last of Guardian começou em 2009. Foi depois? Foi. Ah, eles cancelaram esse em 2008. a Sony vive de enganar a Sony. Não, mas aí que tá. Se bobear, o The Last of Us não foi cancelado justamente por isso. Falar assim, pô, a gente já enganou os caras. Pô, cara, é demais. Agora... Tá feio. Virou agora é, vez da, agora é vez da Microsoft dar uma pisada na bola. Deixa a Microsoft primeiro. Aí vem a Microsoft e certinho. Mais uma, você tá uma falando pisar na bola. Porque a Microsoft também vai pisar na bola. Mas então, mas o A Days aí eu queria ter jogado esse jogo. Eu gosto desse tipo de jogo aí. Queria, mas não vai. Ah, infelizmente esse eu não vou jogar. É engraçado, né, que nesses casos aí a gente só vê vídeo demais e não pode jogar, né? Mas tem uns casos que nem no caso lá do Flashback Legend de Game Boy Advance, que seria um remake do Flashback pro Game Boy, que acabou sendo cancelado, né? Só que depois de um... É, então, cartunesco o jogo. Só que depois de um tempo, com os adventos das ROMs e tal, né, vazou o beta desse jogo. E a gente pode jogar e saber como que tava o desenvolvimento desse jogo. Eu achei digno de ter sido cancelado. Você não gostou por causa do gráfico? Eu achei que ia ser uma afronta ao original isso aqui. Por causa do gráfico. Com certeza. O gráfico no personagem não condiz com o resto. Não, mas o cenário também não tem... Parece que eles jogaram um boneco ali num jogo do Rayman, parece. Você lembra qual que era a maior característica que a gente achava legal em Flashback? Era por causa que naquele tempo os caras conseguiam fazer algo que parecia real, assim, pra gente. Real, é. Foto realista, né? É, era o mais próximo que a gente tinha da realidade. Em compensação, essa versão remake, não. Os caras já... Vamos tirar essa pegada de ser realista e vamos botar um negócio super cartunesco. A primeira fase não parece um jogo do Mickey, aquelas florestas? Essa é do Rayman. Me lembrou o Rayman também. É, o Rayman. É, a primeira fase do Rayman. Aquelas flores grandonas. Aí o personagem lá com um gráfico meio digitalizado, igual o antigo. Nada a ver. Ficou totalmente deslocado. Eu quando vi... Aí a abertura, você viu? Ainda acrescentaram umas animações. Eita, aquela animação, aqueles desenhos da SBT de antigamente. Pode crer. Você chegou a jogar isso aí? Esse jogo eu baixei um tempo atrás. Eu joguei tudo até. Não, baixei. Dá pra você ir bem longe, assim. Aí você tem que fazer... Tem umas partes que é bugada, você tem que usar, tipo, uns bugs de atravessar a parede pra avançar, mas aí você... Mas consegue. Ela não tá completa, não, né? Só algumas... Mas manteve as mesmas? Tem, todas as fases. Todo, a é, demo, é, né? É o remake mesmo. É o remake mesmo. Assim. Cagaram... É um remake ao contrário. Eu não entendi, né, também o porquê do Legends, né? Se é o remake, porque Flashback Legends, né? Mas... Porque ele queria ser uma lenda, só que não deu certo. Não sei se vocês repararam. Botaram uns itens, umas coisas diferentes. O Rude também botaram no alto. Parece... Quando aparece o diálogo dos caras, parece que eles botaram um stickzinho colado na tela. Tudo feio. O rosto do personagem com os contornos brancos, nada a ver. Nossa. Ah, e os inimigos também que você viu, reparou quando eles vão atirar. Até o seu personagem vão atirar, eles fazem pose assim pra atirar, faz uns negócios mó... Nossa, bizarro. Isso é bizarro. E esse jogo tava bem avançado, o desenvolvimento. Você pega a demo assim, já tem praticamente todas as fases. Esse mereceu. Esse merecia fechar o estúdio, merecia fechar o estúdio e cancelar o jogo, isso aí. Cara, o Cizinho ficou com ódio mortal do jogo. Eu também achei feio. Não, esse é muito feio. Porque, pô, o Flashback é um clássico. Fazer uma cagada dessa, não mexe. Eu acho que esse jogo não foi cancelado por causa da qualidade. Eu tenho leve... Ele deve ter sido cancelado por problemas. Se teve uma pessoa séria, um supervisor sério que olhou... Foi porque cancelou por causa assim, da aparência? Peraí. Com certeza. Falei, peraí, gente. Que é isso aqui? Não, já tá avançado, já 80% já terminado, chefe. Já vou quase... Peraí, não, para tudo. É por isso mesmo que eu acho que todo não foi por causa da aparência. Porque se fosse por causa da aparência, esse supervisor ia falar isso quando estivesse ali nos 15%. O supervisor tava de férias. A molecada aproveitou pra fazer o jogo quando ele tava de férias. Quando ele voltou, falou, vamos pegar o chefe de surpresa, galera. Ele vai ser... Ele vai curtir quando pra caramba mostrou, da ideia. Ele vai gostar pra caramba. Vai gostar pra caraca. Ele vai subir o salário da gente, tudo e tal. Chegou, deu a merda. Todo mundo mandou embora, estúdio fechado e jogo cancelado. Esse jogo eu descobri também por uma casa um tempo atrás, estudar dizendo de pegar todas as ROMs do emulador, né? Aí eu vi lá Flashback Legend, mas que é isso? Comecei a jogar. E aí que eu vi que era um remake, assim, tinha sido cancelado. Aí eu fui jogando e tal e fui vendo as desgramas que os caras tinham feito. Porque eu não vi falando nada em revista desse jogo, eu não vi falando nada desse jogo. Esse jogo foi praticamente meio apagado mesmo da história. É, isso é pra ser. Vai ser apagado até no podcast. Corta esse. Não, mas merece, tem que estar. O jogo mó bom, ao contrário. É, mas assim, o Flashback mesmo, original, tem uma história. Não, a história do Flashback é um clássico, fala sério. É, mas engraçado que aí depois teve, né, o remake, que saiu agora pela Ubisoft em 2013, né? Esse sim é bom, não é? Esse é a oitava maravilha, mas é bom, né? Dá pra jogar. O que o Legend especou é isso, é o gráfico. Cara, é ridículo. E pra Game Boy Advance, que além de tudo, além de aquele gráfico não bateu com o Flashback, ainda aquele gráfico também eu achei fraco pro Advance. O Advance ainda fazia um gráfico melhor que aquele. Fazia, com certeza. Tinha jogo muito melhor, pô. Aquele do... Agora eu esqueci o nome. Aquele da SEGA, que tinha pro Saturno. Aquele da SEGA tinha Saturno. Ah, tinha que falar do Saturno. Não existe um episódio que aí não vai. É. Aquele beat up, caramba. Do loirinho com a espada, pá, pum. Joga um monte de gente na tela. Ah, Guardian Heroes, tá falando? Guardian Heroes. Achava os gráficos bonitão. Ah, não. Guardian Heroes, eu não lembro do GBA. Mas, ah, mas o do GBA não é igual do Saturno que você tá falando. Não, não é igual. Eu falo da franquia. Ah, tá. Tá tentando buscar a franquia. Ah, tá. Mas então, mas é, realmente, o GBA tinha... Pô, tinha coisa cada melhor. Cada jogo lindo pra sério. Caramba. E me faz umas cagadas dessa, é incrível. A sorte que foi cancelado mesmo. É, não é à toa que tá aqui. Não é à toa que tá aqui. É. Agora um jogo cancelado. Que eu só também só descobri depois que já ser cancelado, mas que eu gostaria de ter visto muito o lançamento, que eu sempre fui fã. É isso, eu pensei que era boato. Foi Star Fox 2. Não, mas o Star Fox 2, a gente sabia assim que aparentemente ia existir, por causa que eu não sei se lembra. Apareceu umas fotos numa revista da Famitsu, muitos anos atrás. E aí as revistas daqui do Brasil pegou essa foto e começou a publicar. Não, já jogamos e já não sei o que lá, nem tinha só tinha é bom pra caramba. É bom pra caramba. Então, comprem. Aí anos depois os caras nunca lançou nada e aí falou, não, foi cancelado e tal, né? Os caras, vou cancelar e tal. Os caras, mas você não tinha jogado? Cadê? É, ninguém, não, mas aí as revistas também já tinham acabado, né? Ninguém ia poder correr atrás também, né? Esperaram pouco tempo, então, viu? É. Então, mas o problema é que também com o advento das ROMs, da internet maravilhosa, né? Apareceu também o beta desse jogo, né? E dá pra você jogar até o final esse jogo. Nossa, eu pensei que isso era boataço mesmo. Caramba, você nunca jogou a versão... Mas se é um beta, como é que dá pra jogar até o final? Então, é um beta, mas tá completo o jogo, assim. Ele tem uns problemas, tem fases... Então não é um beta. Sério? É, o jogo vai até o final. Ele tem uns problemas. Tem fase, por exemplo, que você não vê o movimento da nave, assim. Você só fica meio vendo tudo como se tivesse parado, aí você tem que ficar matando os caras, assim. Tem fase que ainda tá meio... Eu também nunca fui muito atrás, porque eu nunca gostei da franquia, mas... Mas na época, quando falaram, eu pensava que era zoeira mesmo. Tem até data, assim, na parte de baixo, de marca que era pra ser lançado em 95 o jogo. Mas valeu a pena ser cancelado ou achava que dá pra investir melhor? Até porque, mas eu acho que foi já questão da época já, porque já foram investindo no 64. Exatamente. Será que não? Eu acho que por isso, porque na parte de baixo, mais 95. 95 os caras já tava... É, então. E é aquele negócio, você joga, ele é um jogo bom. Ele não é tão bom quanto o primeiro, mas ele é bom. Mas ele tem umas coisas meio que incomodam, que nem... Não sei se vocês lembram, não tem o Star Fox Zero, que teve aquele veículo que parece uma galinha, assim, que a nave vira uma galinha? Eu não jogava muito. Não, mano, esse não teve esse Star Fox Zero que saiu agora, que era na E3, a gente viu, aí tinha uma nave que ia a pé. Ah, que ela começava a patinar, ficar andando assim, a asa virava um pé. É, essa nave veio do Star Fox 2, tá nesse jogo aí, no Star Fox 2. Mas esse 2 não foi o que saiu pro 64, não, né? Não, o 64 é um outro jogo. Esse 2 é quase como fosse o primeiro, só que multiplicado. Então, isso é um achado, né, esse jogo aí. Se tá completo, é um achado. Zerou ele. Zerei, terminei. O grande problema é que muitas fases do jogo é andando com essa bendita galinha imóvel aí. Aí um monte de fases só fica andando com essa galinha aí. Você anda tipo umas fases fechadas, tudo igual. Assim, mas o jogo... Eu imagino... É, deve ter sido por isso que os caras cancelou. Por causa que já devia estar pensando no Nintendo 64. Jogo completinho é mancada. Jogo completinho é mancada. E eu acho que eles não viram muita diferença, assim, do 1, assim. Isso aí que eu ia perguntar pra ti, isso aí. Ele não é que nem o 1, que é, vai passando as fases. É que assim, ó, no 2, você vai se deslocar de uma fase pra outra, vem os inimigos te interceptar, e aí começa, tipo, uma batalhinha, como se fosse um RPG, assim. Aí termina a batalhinha, ele continua a viagem dele até a fase, não é assim? Você tá falando, tipo, aqui, abre uma arena, você tá falando? É, abre um mapinha, assim. É, não, mas então, mas isso aí é em partes específicas que tem, que até usa no do 64, que usa isso aí no Nintendo 64. E essa daí no 1 é aquela parte que você usa o caminho difícil do jogo, tá ligado? Que é dividido sempre em três caminhos. É dividido na parte do caminho difícil. Esse 2, eu não sei se dá... É que tem que também usar umas gambiadas se você passar algumas fases. Eu não sei se dá pra você jogar em todos os caminhos, mas o caminho que eu consegui jogar, a maioria das fases você joga andando. Você fica com aquela... A primeira, a segunda, a terceira, você joga na nave, mas a maioria das outras pra frente, você vai andando ou debaixo da água, com aquela nave que com pé, ou então numa fortaleza que anda com a ave com pé, sempre com aquela bicho, com aquela nave galinha. Com pé. Nave com pé. Eu imagino também que os caras da Nintendo, quando viu o jogo pronto, eu acho que pensasse, não tá tão bom quanto... Tira essa galinha daí, maluco. Mas eles aproveitaram no zero. Para com isso, mas tá esse que é o feio, problema, tá eles feio. Aproveitaram no zero a bendita galinha, pô. Então, no zero tem. Só no zero que eles notaram a grandiosidade desse jogo. Mas, pô, eu achei mancada. Se tá completinho, pô, tá tudo feio. Tem que vem final, tem final. Vai ter dissection que vai comprar. É, os dissection compraram. Os dissection manézão comprava. Tu não compraria esse jogo? Compraria. Então, eu tinha lá o chefezinho lá de novo. Dava uma repaginadazinha e mandava. Lembrei também. Personagens novos. Eu não lembro agora. Tinha um tal de Mii. Miau? Miau? Quase miau é mesmo. Tempestade? Supõe, ah, supõe que seja um gato, né? Pelo nome. Não, é, uma, então, tipo um tigrezinho mesmo. Tipo um tigrezinho. Ah, aí tá, tinha também, tinha já aquela personagem que só apareceu no Nintendo 64, eu esqueci agora também. Uma aliada que vem salvar o Fox, umas partes lá também. Tem vários personagens que apareceu nesse jogo que só foram aparecer, né, ou no 64 ou depois no, mais pra frente. E já tinha nesse jogo. É, não sabia não. Pensei que era só boateira. Agora se tem a ROM completa, essa é a novidade. Então, várias coisas que a gente só foi ver depois já tinha nesse jogo. É, a gente só não vai saber nunca o porquê que o jogo foi cancelado, né? Mas que o jogo tava praticamente pronto, tava. Esse que é o mais incrível. É igual também os casos do Resident Evil, o e-mail. Aí os caras falam, não, mas existiu o Resident 2. Existe, exatamente, existiu. Só que o Resident Evil e-mail era um jogo. Ia ser o Resident 2 quando estava lá em 80% dos jogos, os caras resolveram cancelar. Rebaixou pra 1,5. Isso foi bem famoso. É, então, é um jogo completamente diferente do 2 que a gente conhece. Até o personagem principal é diferente. A Elsa, o Walter. Tem a Izzo pra jogar. Tem, né? Os caras depois conseguiu, anos depois. Recente, né? 2 anos atrás, mais ou menos, os caras liberaram. Não, não é que liberaram, não. Uma empresa lá que... Então, os caras liberaram. Não, compraram os direitos, beta, mexeram que o jogo não dava pra você andar em nada. Mexeram ainda pra você conseguir ainda andar uns cenários e tal, e aí liberaram. Mesmo assim, o jogo ainda é super bugado, essa versão beta do Resident Evil e-mail. Mas liberaram pro povo, tá aí na internet, pra quem quiser. Isso é isso que eu quis dizer. O que eu lembro muito desse jogo é quando... Não sei quando vocês lembram, quando antes de sair o Resident 2, quando a gente comprava o Resident Direct Cut, vinha um CD extra. Uma das coisas do CD extra era justamente o vídeo que mostrava as cenas que tá lá, do Resident Evil 2 teaser. Não sei se vocês lembram. E era a cena desse... Lembro. Tinha coisa que não tinha na versão final, que a gente ficava, mas onde eu achei isso no jogo? Então, esse teaser... Se você, até hoje não tem tinha, na internet. Então, a Elsa mesmo. Você viu o vídeo lá, era a Elsa lá jogando. Elsa Waker, uma motoqueira, matando lá os caras e tal. E não tem isso aí. É um jogo completamente diferente. É, mas dizem que a Elsa foi aprimorada e que virou a Claire, né? Aparentemente, quando você olha assim, a aparência dela é meio da Claire. Só que lá tem uns personagens diferentes. Tem um tal de Roy. Tem o John. Tem o macacão. Até os inimigos mesmo. Tem uns troços estranhos. Algumas salas você vê, assim, que aproveitaram no Resident 2. Mas são bem poucas, assim. A maioria do jogo... O departamento de polícia mesmo é totalmente diferente. Tudo diferente, bem diferente. E tem umas coisas até mais legais, assim, que tem ali, que você fala assim, ó, por que não colocaram isso no jogo? Aí não tem ali. O que eu acho incrível é que os caras tá lá, tipo, em 75% do jogo, 80%. Pois é, maluco. E aí, do nada, pra fazer isso aí... Mas aí eu acho que foi válido essa mudança aí, ficou melhor. Ah, do 2 ficou melhor, mas, pô, lançava esse e depois lançava o... Mas então, mas eu tô falando em questão de melhor, mas eu acho que o cara desenvolveu até... Porque deu trabalho, e aí chega assim e fala assim, não, aparentemente os caras cancelou por quê? Porque falou, viu que o jogo tava muito parecido com o primeiro e nem tava. Aí falou, ah, então vamos cancelar tudo. Os caras fez tipo, praticamente 80% do jogo e só aí que os caras falaram, não, tá parecido com o primeiro e cancela. É isso que eu acho incrível, que é um tempo de trabalho jogado fora. Foi nada, foi valeu a pena. É a mesma coisa tu fazer um trabalho de escola, o trabalho era mais de 50 páginas, a professora pega e fala, não, faz de novo, tá uma merda. Tu se sente um nada. Não, né? Mas nesse caso nem foi a professora, porque cada professor você tá entregando. Nesse caso, eles não entregaram o jogo. Eles mesmo viram... Terminou antes. É, não, mas o ponto de vista deles que eu não acho. Que eu não acho parecido com Resident 1, mas beleza. Mas eles acharam que o negócio estava parecido com Resident 1, que não era. E falaram assim, vamos jogar tudo que a gente fez fora. A gente fez já quase o jogo inteiro. Vamos jogar fora e começar tudo de novo. Isso que eu acho incrível, meu. Tu vê o poder da Capcom, né? Manda e desmanda. Não, não é da Capcom. É o do desenvolvedor. É o Mikami. Tinha uma coisa interessante nessa versão. Que no final, quando você jogava com o Leon, o antídoto que você pegava pra... Da Sherry? Do e-mail? É porque você vai mudando no menu debug, né? Você não consegue avançar no jogo. No debug você muda. Ah, eu nem peguei essas partes do debug, não. Aí você muda pra qualquer cenário que esteja pronto lá. E em uma parte delas tem um final lá que, ao invés de você pegar o antídoto pra Sherry, aquela garotinha chata lá que tem que proteger. Ah, né? Não, isso aí eu sei. Isso aí. Então, pronto, é isso aí que eu tava falando. Aí no final, você controla o Leon e a Ada e o antídoto é pra salvar aquele clone do Smith lá que eles mataram no começo do jogo, no 2. Tem isso daí lá. Olha, tá vendo? O clone vocês lembram, né? Que ele morre lá, tá? Clone eu lembro. Esse bafo eu tava por fora, esse é a curiosidade que tinha lá. Se você procurar os vídeos no YouTube, tem lá. Old Resident, tem que mudar o nome. O que eu acho incrível é isso, os caras jogar tudo fora. É que o Old, eu acho que não entendeu o que eu tava querendo chegar assim, não achou melhor. É tipo, o cara conseguir ver. É, trabalheira tipo, que deu. E abandonar tudo, deu. E abandonar tudo o trabalho e jogar fora. Isso que eu tava querendo falar. É, não, eu só ia falar que quando é com a mulher que você joga, né? Você joga com... Com a Elsa. A Sherry tinha com... É, sei lá o nome daquela. Elsa Walker. Elsa Waker. Aí você joga com a Sherry, Sherry acompanhando você e aquele maluco que é. Mas a Sherry é igualzinha já de dois, normal, ou é uma Sherry? Não, a Sherry é igualzinha. Já é o modelo dela mesmo lá. Só que aí não tem aquele maluco na loja de arma que morre lá quando você entra? Ah, o 12 lá. Isso, eu acho que é ele ou é o chefe de polícia que acompanha ela. Aí agora eu já não lembro quem é. Deve ser o chefe de polícia. É um desses dois. Que nessa acompanha demo, eu lembro no começo que tem o chefe lá de polícia, que é parecidíssimo com o do chefe de polícia que foi pro Resident 2, assim, deve ser o chefe. Pro 2, né? Aí eu já não lembro quem é, mas se é o cara da arma lá da loja de arma ou se é o chefe de polícia. Aí, mas enfim, essas curiosidades assim que quiser ver a diferença lá. Engraçado que a Capcom não foi a única vez que ela fez isso. Na própria franquia Resident Evil. Ela gostou. A Capcom, quando não gosta de um jogo, ela rebaixa meio. Ah, então, mas a Capcom então foi lá, pegou e fez isso também no Resident Evil 4. Resident Evil 4 demorou 7 anos em desenvolvimento. Teve Beta 1, que eles acharam que o jogo não tinha muita evolução, que jogaram fora. Beta 2, depois virou Devil May Cry, que eles acharam tão diferente que virou Devil May Cry. O Beta 3, que é a famosa lá Resident Evil 4 Fog, que era até o tempo que eles, quando eles anunciaram exclusividade pro GameCube, você lembra? Que até saiu um vídeo. Aí o Léo... É o Leon. Como que é o nome? Num relógio, assim, numa parada lá, tinha umas coisas que não existem no Resident 4. Eles lançaram depois o Beta 4, que tem o famoso vídeo lá dos caras matando um bagulho de espírito. É espírito, é isso aí. O pessoal fala que foi a versão mais... O cara falou que foi bom não ter sido lançado, porque até o próprio diretor lá, falou que era como que era? Era pavoroso jogar esse jogo. Provavelmente ninguém estaria vivo fazendo esse podcast se tivesse lançado daquele jeito. Não, mas essa versão virou o jogo Hunting Ground, não sei se vocês sabem. Eles pegaram e aproveitaram. É, o jogo Hunting Ground é o Beta 4. O que eu vi era todas essas betas, a história era o Leon sendo envenenado lá, aí tal, e tal, cura. Nessa daí ele começava a ter alucinações com fantasmas. Não, mas não, o 3 é alucinação. O 4 são os inimigos que têm alucinação. Ele tá no lugar, mas quem tem as alucinações na Beta 4 são os inimigos. Não, a gente não tá falando da mesma beta. Porque o Beta 3 e o Beta 4 são praticamente quase iguais, são o parecidos. O último beta antes do 4 já era com zumbi, pelo que eu vi. O anterior, que era com espíritos. Era o 3,5, que é aquele que tem no YouTube, que é o Fog, a versão neblina. Então, mas a primeira, não, mas o primeiro beta mais, é o chama só Fog, que foi o vídeo que só era do Fog. Exclusivo do GameCube. E aí depois teve o beta, chama um Beta 4. GameCube ou Wii? Eu acho que era o Wii já, hein? Era o Wii. Não, é o GameCube. É GameCube. E aí depois do Beta 4... Não existia o Wii, não, filho. Beta 4 é aquela versão lá que tá andando, aí aparece os caras com as estátuas baixando, os machados. Então, esse é o 3,5. Tem isso daí também. Então, o 3,5 3,5 é o nome que deram pra não chamar o jogo de 4, porque o Resident 4 é o jogo que saiu. 3,5 é só um nome, pra mas... Pra chegar no 3... Teve várias. São betas, entendeu? Várias betas. Até essa 3,5 foram 4 versões de 3. E aí depois ainda lançaram um Beta 5, que o Beta 5 que foi a demo que os caras falaram, não, esse aqui é o jogo. E aí nasceu o Resident 4, que é o Beta 5. Pra chegar na 4, foram mais de 5 jogos feitos, pra ter uma ideia. Então, o Beta 5, que é o que virou Resident 4. E o Beta 4, que é o que o outro tá falando de Resident 3,5, que é o que ficou popular, é o que depois virou o jogo Hunting Ground, os caras aproveitou. Ground, tanto que tem aquele cachorro branco que tem no Hunting Ground, é o mesmo cachorro que os caras usou, que o Leon salva lá. Você lembra no 4, que o Leon salva e ele vem ajudar lá quando tá matando aquele gigante? Na armadilha, lembra? Na armadilha? Isso, então, obviamente. Aquele cachorro já tava nessa versão beta do 4, e aí quando os caras fizeram o Hunting Ground, aproveitaram. Com o mesmo errando, lança jogo. Ele errou. No Resident 4, ela fez Devil May Cry e Hunting Ground, 2 jogos. A Capcom não tem tempo ruim não, filho. Ela fala, vou perder trabalho, meu filho, vamos aproveitar isso aqui. É, o 1,5 não foi assim. É, o 1,5 que ficou fora da curva. O 1,5 ficou no 1,5 mesmo. Mas agora o 4 teve coisa pra caramba. E muita gente acha que o Beta 4, que é o que o Ouch está chamando de 3,5 aí, que devia ser o 4, meu. Muita gente acha que aquele jogo é muito melhor do que o jogo que nasceu. É, pelo menos aquilo que foi mostrado aparentava, né? Não dava pra saber se o jogo inteiro ia ser tão impactante como foi aquele. É, a gente não sabe, né? Faltou o fôlego agora pra completar a frase, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Entendemos onde eu quis chegar. Mas se tivesse sido lançado, a gente não ia ser chamado de imbecil no Resident 4. Aí não ia ter graça. Por que imbecil? Os ganados. Ah, é, os ganados chama. É, mátalo, aquele. É, mas e se tivesse imbecil também? E se tivesse? Aquele Beta 4 ali só tem uma parte. Não, os ganados não tinha no Beta, não. Os, como você sabe? Era outra coisa. Não tinha, pelos vídeos a gente via. Que vídeo? O vídeo não tem tudo. Nunca saiu o demo disso aí, meu filho. Não tem tudo, mas pela ideia, concepção assim, não tu via que não era a mesma pegada. Outra coisa, aquele cara dos machados que baixa no Beta 4 lá, tem no Resident 4, numa sala, quando a gente tá na sala do, no castelo do Salazar, tem umas partes. Salazar. Não é de espírito mesmo. Tem que apertar o LR rapidão. É, pra se esquivar daquelas estátuas. Então, aproveitaram ali. É a mesma pegada do espírito. Mas essa ideia do espírito lá, quando eu vi, pô, se lançar. Esse barato de espírito eu não achei muito legal pra o Resident, não. Porque Resident eu não vejo esse negócio espiritual. Esse último agora tem, não tem? Fala isso pra esse pessoal do 7 agora, então. O quê? O 7 tem espírito? O 7 é espiritual? O 7. Parece alguns lá no parece na alguma demo. Coisa. Alguma coisa tem estranha ali. Eu não sei. Pelo que eu vi, é só fica naquela mente maluca. É como se fosse tipo, os caras brincando com as pessoas ali dentro da casa. Ah, mas tem voodoo ali. Tu vê vela, tu vê coisa errada. Tem voodoozinho, tem alguma treta. Será barata, que não é alguma coisa que na, não é alguma coisa na branquinha que colocar, não? Além da branquinha própria. O bagulho ali é doido, esse 7 aí. Você vê que o pessoal tá tão empolgado com o 7 que ninguém sabe a história, né? Ninguém sabe o que acontece. Ninguém só sabe caros, nada. Né? Só caras que sabem. Já aproveitando esse gancho de coisa espiritual, um jogo também que foi cancelado. Cancelado, que o pessoal todo ficou, ai meu Deus, foi cancelado. E realmente, meu esse Deus tem Deus. Essa pegada meio espiritual. Foi o PT, seria o Silent Hill. Deu PT. Deu PT. Coração do Kojima deu PT, aí deu ruim. Mas vocês estavam esperançosos de ser um jogo porra, top? Porra, Silent Hill tá. Silent Hill, cara, não tem como a galera reclamar que saiu. O jogo era muito top. Silent Hill, franquia toda. Não, mas então, mas será que o jogo seria tão top assim, só por causa daquela demo? Ah, se fosse naquela pegada ali, ninguém chegava vivo até o final, não. Literalmente. Cara, Silent Hill é muito bom, cara. De terror, assim, é o... Pra quem gosta, né? Eu sou meio cagão pra jogar aquele dali, pra eu jogava pra quem gosta... Não. Até hoje, cara, eu peguei esses dias, sabe que? O Silent Hill 1 de PlayStation. Eu tava jogando esses dias e falei, caraca, deu cagacinho ainda no hospital? Não é possível. Deu cagacinho no hospital, não tem como. A escola que eu acho mais porque é aquelas criancinhas chatas. Hospital, escola... É, as crianças dão susto, mas já... As enfermeiras... Hospital... As enfermeiras eu choro só na Elisa lá, quando Mary, sei lá, quando começa a chorar e começa a sangrar e ela tá... Nossa, ali é triste. O bagulho é... Não, Silent Hill, meu Deus do céu. Mas o que eu quero dizer... Mas será que os caras iam conseguir levar o jogo inteiro naquela pegada do PT? Porque fazer só um pedaço ali naquela coisa... Eu acho coisa... que conseguia. Quem tava ali envolvido ali... O nome do maluco lá do maluco que tava junto com o projeto lá, que é do Walking Dead, esqueci o nome. Guilherme Del Toro. É, o Del Toro. Esqueci o nome, então. E tinha o Kojima também, né? Aí, a mente do Kojima, você nunca sabe o que se passa na cabeça dele, né? Então, mas eu fico pensando naquela. Eu não sei se o jogo ia conseguir. Ah, ia ser. Porque o Silent Hill, queira ou não queira, já tava meio se perdendo, já não é de não, jeito. Não. Não, tava mudando, tava tendo outras vertentes. Mas até o 4... O 4, mas depois do 4 teve Homecoming, teve... É, o Homecoming deu uma cagadinha, mas tá bom, tem que relevar, né, cara? É diferente de uma franquia que teve 5, 6 versões, 7 boas e uma cagada. Do Alone in the Dark, por exemplo, começou bom e foi caindo e sumiu. O incrível que esse barato do PT foi tão... quase folclórico, esse foi tipo uma lenda. Você lembra quando os caras falaram que ia remover da loja lá da PSN? Não, deu até... Da PSN? Os caras começaram a baixar tudo e aí começaram a vender depois os videogames. Assim, não, esse videogame tem a demo do PT. E aí vende mó caro, você lembra? Nossa, mas pô, eu lembro que foi a notícia mais triste quando eu tava no celular. Assim, falei, caraca. Eu ia demorar pra jogar, porque eu não ia jogar, não ia ter, comprar o PlayStation tão cedo. Mas um dia eu ia querer jogar. Mas também quanto tempo ficou com essa pegosta da lenga-lenga dessa demo também, né? Não sei o que. Mas eu acho que já tava com problema com o Kojima. Ah, não, mas a Konami já tava meio tretada com o jogo. É que eles lançaram... É a Konami, no caso. É, então, já tava com treta com a Konami aí. Eu sei que o pecado é que dessa brincadeira, perdeu o novo jogo do Silent Hill, porque é a franquia da Konami, né? E nunca mais, e acabou, por né? Por que nunca mais? Perdeu esse e acabou. Ah, não deve voltar mais, não. Ah, acabou, não sei não. A Konami, acabou, eu tô... Acabou, naquela. De querer fazer as coisas agora. E tá fazendo o quê? Pachinko, só fazendo máquina. Mas então, uma hora... Se a Konami pegar e estragar Silent Hill, não, melhor ficar quieto, parar. Relança aí o primeiro, aí vai fazer, quer fazer bonito? Já fizeram, estragaram, já fizeram. Qual que fizeram? Estragaram. Lançaram o primeiro, né? O 2 e o 3, é, né? O 2 e o 3. O primeiro não, mas... Se fosse o primeiro, eu ia comprar agora. Não, mas o Old fala como se o 2 e o 3 fossem o 1, 2 e o 3, que são os fodaço, meu filho. Os três primeiros que são os mas top. Mas qual que relançaram? O 2 e o 3. O 2 e o 3, tem HD. Ah, mas tô falando do 1, primeirão. Porque o do PlayStation, cara, é o clássico. Classicão, com aqueles gráficos, pô, é inadmissível. Tem que ter uma versão boa daquele. Porque foi disparado melhor, cara. O primeiro foi muito sinistro. O 1 pra mim é o melhor mesmo, mas os três primeiros pra mim são animais. Não, os quatro são bons, eu gosto dos quatro. Mas vocês, vocês não têm mais esperança então de ver o. Não, Santinho acabou. É, eu deletei a demo do Play 4 e agora nunca mais. Ih, cara, você deletou, mano? Deletou, cara? O cara conseguiu fazer isso. Tu tinha que gravar em DVD e guardar pros teus filhos, né? Mano, você perdeu o ouro aí. Você perdeu o ouro. Isso aí, ó. Ia valer o ouro. Isso aí vai valer um dinheiro aqui um dia. Não vi as notícias na época, cara. Eu tinha deletado. Bom, acontece. Não adianta agora chorar. Coisas da vida, né? Coisas da vida. E nesse clima de tristeza também, um jogo que cancelou, assim, o pessoal depois viu os vídeos também, ficou assim, caramba, como é que me cancelou uma coisa dessa? Foi lá o lendário The Road Rash, né? Road Rash. Tava sendo feito lá pela EA Warrington. EJ Sports tava lindo. Tava linda. Pô, parecia que tava perfeito. O que que eles... Tem merda na cabeça? Não entendi vídeo até hoje. O vídeo lá, que o cara na moto andando lá, arranca a placa, assim, aí os dá... Os caras andando, arranca bate a placa, nos caras com a placa, assim, da rua. Você nunca viu nada. Os cenários não estavam muito assim. Não, tava tudo então, sem nada assim. Não tinha textura. Não tinha as texturas, exatamente. Não tinha textura, não tinha nada. Mas, cara, tu vê a jogabilidade, tu parecia que era gostosa, era boa, cara. Você olhando aquele vídeo, não dá a impressão de Road Rash mesmo, assim, você viu um jogo de Road Rash? Pra mim deu. Parece que tem uns power-up, tem uma parte ali que o cara ele chuta o carro, ele ganha tipo um nitro. Eu nem lembro se tinha isso aí. Eu sei que eu fiquei tão. Eu fiquei tão besa com aquele negócio do cara arrancar a placa e aí. Desce a paula, a placada na cara do maluco. Você, caramba! Parece um CG, né? O quê? Parece gameplay aqui lá. Esse vídeo foi tão assim empolgante, o pessoal gostou tanto. E meio que já tava vindo um tempo sem Road Rash, que acabou começar a surgir, tipo, os projetos paralelos, né? Surgiu lá o Road Redemption. Redemption. Que é meio na pegada justamente desse vídeo aí, dos caras usar coisas, placa. É, os caras aproveitaram, né? Falaram assim, bom, os caras não querem ganhar dinheiro, a gente quer, né? Existe também um outro projeto lá, Road, que tá no Kickstarter também, o Road não sei o quê. Também surgiram vários projetos aí. Isso aí tá parecendo aquela historinha do Rock and Roll Race, lembra? Que voltou e tal, e depois cancelaram. Não, mas do Rock and Roll Race não foi isso. É porque o cara usou o mesmo nome também. Não, não é, não usou o mesmo nome. Ele mudou o nome. O problema é que ele usou tudo do jogo. Ele usou as falas tudo do jogo. Os projetos que eu tô falando que surgiram do Road Rash, pro Road Redemption, os caras estão construindo o jogo, um negócio meio espiritual. Tanto que é na pegada desse vídeo que a gente tá comentando, que é um vídeo de 2005 e é de 2006. Por isso que eu não lembrava. Agora eu lembro qual que é. Isso é antigo pra caramba já. Tô vendo aqui, eu lembro que a moto andando, eles fizeram um efeito tipo de vento assim. Velocidade. Assim, tipo, efeito de velocidade. Ele desse jeito aqui eu comprava, Sem textura, sem textura. Desse jeito tá bom. Eu cisne fingia na treta, ele bota depois. Fingia que era areia, alguma coisa, sei lá. A imaginação do cisne em criação, não tem jeito. Sensação de velocidade que esse vídeo passa. Total. Não gosto nem de ver, até fechei que não gosto nem de ver. Road Rash acabou. Road Rash tá antigo, eu não quero ver mais nada. Só viver na nostalgia do antigo mesmo. E eu acho engraçado que é um gênero, é um tipo de jogo que tu não tem por aí, cara. Tu não vê mais jogo de corrida de moto. Por isso que tem esses projetos, esses sucessores espirituais, né? E tu não vê nenhuma grande Electronic Arts, ninguém se mexe. Quem tem detém os direitos agora é a Electronic Arts, né? Sempre foi dela. Caraca, não se mexe pra fazer. Tem jogos de corrida bom, de engine boa, a maioria é tudo dela, né? Melhores jogos. Need for Speed, então, né? Bota uma moto e dá porrada. Esse jogo só foi isso. Cancelado por causa que o estúdio que estava sendo feito fecharam. Só que aí, em vez de pegar o projeto e passar para um outro estúdio, não. Deixaram, o estúdio foi engavetado. Ah, o projeto foi engavetado junto com o estúdio. Por isso que eu falo, a SEGA tem que voltar, cara. A SEGA não faz seguinte, né? Voltando, a Atari tá voltando, a SEGA vai voltar, a Zebo vai voltar, 2017 vai bombar. É o ano, né? Porque... É o ano. Mega Drive já tá voltando aí com a Tectoy. Aí agora a SEGA se anima também, mete os caras tem é aquela coisa, né, Ciro? Os caras tem tudo aí pra ganhar dinheiro, que nem no caso do Road Rash. Só fazer um jogo novo e ganhar dinheiro. Os caras não lançam, né? Tem que ver quem quer fazer, né? Tem que vir alguém de fora doido que tá morto aí e ressuscitar. Fala assim, ó, vou lançar o Dream Quest 2 Electronic, faz o Road Rash pra mim. Pronto, tem que chegar mandando mesmo. Ele já vem em bundle já, né? Road Rash, será que é um jogo que vendia com videogame? Tirando o Cisne, é um jogo que vendia videogame? Será? Se você fizer um videogame e botar assim como carro-chefe, será que vendia? Road Rash? Vendia, cara. Vem Atari com ele pra tu ver se eu não compro. Não, então, tirando o Cisne, será que outras pessoas assim, eu vou comprar esse videogame porque tem Road Rash, será que o pessoal compra? Eu pra um fã, eu sou um fã da só aqui, eu também sou só fã. Só que nós três compravamos, tu não comprava outro. Se não saísse pra Xbox, eu comprava. Se não saísse pra Xbox. Apesar que eu não gosto daqueles Road Rash de Nintendo 64. Tem gente que gosta, eu não gosto daqueles de... Aqueles lá eu não gosto. Road Rash é Mega Drive 3DO, acabou. É, 3DO. É, o que? O 3DO é do PC, PlayStation, Saturn, é a mesma versão, caramba. Pois é, então, Mega Drive 3DO é o top. mapa de 3D é mais lindo. Tem os de Game Boy também, você lembra do Game Boy? Mas sem graça. Não, Game Boy. Nossa, vendo esse vídeo eu fico, caramba, por quê, mano? Dá pra entender. Não dá pra entender. Pior que era assim, né? Os projetos lá, o Road Redemption, eu botei mó fé nesse jogo. E o bagulho já tá anos e não sai do Ilha Cess, não vai. Daqui a pouco cancela, daqui a pouco cancela. Nossa, não faz não, mano. Mas eu tenho esperança do, pelo menos, do Road Redemption aparecer. Não, algum vai aparecer, mas aí vai aparecer numa época já que tá. De repente aparece numa época aí que já tá. Já... Não, mas ele já tá, não. Ele demorou tanto que você repara que os gráficos dele, o visual dele já não é mais um. Já tá ultrapassado. Quando esse jogo começou a ser feito pra a época ainda de PlayStation 3, 2010, 2000 e pouco. Esperando alguém vir lançar um jogo melhor e pra eles correrem atrás, lançarem e ficar cagado aí pra trás. Eu acho que esse Road Redemption aí, ele tem arma de fogo, né? Eu tem, acho tem, do, tem. Tem até granada, você eu pode jogar granada. A jogabilidade também meio zoadinha. É, mas é porque tá em desenvolvimento, tá melhorando. Ele né? tem uma pegada diferente, ele não é igual o Road Rash, porque o Road Rash era uma coisa mais real. Era um motoqueiro, boladão, chute, correntada, pá, pegava coisa na rua. Agora o cara já botava uma moto tunada com bazuca e troço, já é imaginação. Não, mas demais. Esse tem umas... Mas o Road Rash também caía pra uns lados tipo, assim. Vai virar tipo um Mario Kart de... Não, nada a ver. Então, não, aí também não. Eu acho que vai. Daqui a pouco tu vai ver a moto pegando um asa leve, ficar voando. Vão chamar a participação especial do Crash. Aí vai virar zoa. Fica Road Redemption Sonic All Stars. Beleza, mas depois dessa do Cisne conseguir sempre estragar até o jogo que a gente acha que vai ser bom, né? No comentário, o que vocês poderiam também, antes de terminar, assim, umas menções honrosas. Que nem botamos aqui, ó. O Horror. Mega Man Legends 3, lembra? Que o pessoal tudo empolgado, né? E tal. E... Ah, não. Esse não. É que você não gosta da série Legends, mas tem gente que é doente por essa série, filho. Só que eu tava vendo umas histórias sobre esse cancelamento. Dizem as más línguas que, muito provavelmente, nem existiu esse projeto do Legends 3. Só foi, tipo, um boato que os caras tacaram, assim, pra vender o Nintendo DS. Os caras falaram, vai ter o Legends 3 no DS. Não, 3DS, não é? É, 3DS. E aí dizem que foi, tipo, uma só de marketing, mas dizem, eu não sei se é verdade, que nunca teve nem no projeto de fazer isso aí, só foi tipo eu um marketing. Eu acho que a Capcom nem sabe que existiu essa franquia do Mega Man Legends. Eu acho que nem a Capcom sabe dessa existência aí. Em compensação, o Mega Man Universe lá tinha vídeo, tinha imagem, um monte de coisa. Isso aí prometia. Tinha um monte de gente que tava até assim, não, eu vou jogar esse jogo, e aí também foi cancelado. Esse Universe aí não é parecendo que nem o Mario Maker agora, esse último? É, é um negócio meio estranho. Eu não curto muito esse tipo de jogo, mas... Não, e tinha uma pegada... É, o pessoal tava bem empolgado. As pessoas podiam modificar as fases, criar suas próprias fases. Isso mesmo, essa isso, ideia mesmo, é. Isso mesmo. Isso aí é chato, é a ideia é chata, até tu pegar um e jogar. Desse na mão e jogar. Aí você fica doido. Você fica dias e dias sem Mario largar. Esse Mario Maker do 3DS, só tô esperando abaixar o preço pra pegar, mano. Quando eu pegar, acho que eu vou surtar. Um jogo também que foi cancelado, que eu vi, assim, que vi os vídeos, eu fiquei besta, é o StarCraft Ghost. Eu gostei pra caramba, ia sair pra PlayStation 2, porque eu não curto muito a série principal, mas agora esse jogo que seria tipo uma pegada meio terceira pessoa, eu achei mó top. Assim. Sim, tem elementos de stealth também. É, então, seria um jogo diferente, seria meio... É igual que nem o Cisne quando jogou lá o Warhammer, lá, o spin-off, que a série série é tipo um estratégia e tal, ele jogou em primeira pessoa. Ia ser completamente diferente esse jogo também, StarCraft Ghost. E eu vi os vídeos, o barato tava bem caminhado, assim, mas também não sabe o porquê que o barato foi cancelado. Não, a protagonista também era bem bacana. Inclusive que até fizeram um DLC pro StarCraft 2 da... DLC dela, né? Um jogo também, teve lá aquele Cops The Police também, que ia sair pro PlayStation 3. Tinha gente que ficou doido, que é um estilo de jogo assim, que você não vê sempre. E aí foi cancelado. O Play 2 também, você lembra? Play 2. Não é o PlayStation não, não é o Play. É o Prey. Prey com R mesmo, Prey. Então, não, mas tem gente que chama o Play 2 de Prey 2 mesmo. E esse Prey foi assim, eles enrolou. Nunca cancelaram oficialmente. Aí um dia os caras falaram assim, tamo... Ah, quer saber? Ninguém quer saber mesmo, a gente também não. Aí falou assim, largamos de mão e abandonou. E aí depois, anos depois, agora na E3 essa E3 que passou no 2016, me aparece lá o novo lá, o Prey, quer dizer que os caras rebutou, assim, vou voltar o 1. Só teve um jogo e vai rebutar. É, só teve um jogo e rebutou. Tem que lembrar, né, porque tanto tempo... É, aí acabou esquecendo, e o 2 foi, morreu. Mas alguém aqui já jogou o 1? Prey eu acho que... Eu nem lembro mais que eu joguei esse jogo. É do Xbox, eu não lembro agora, o primeiro. Eu acho que é do PC só. Eu acho que eu joguei essa bosta no Xbox. Eu também não lembro mais. Essa bosta. Também tinha aquele, um jogo que foi até o Carlos que comentou também que tinha. Foi aquele Star Wars 1313, uma coisa assim. É 1313, né, cara? É, eu acho que é, cara. Eu também não lembro. É, mas é um jogo do Star Wars que o pessoal tava mó empolgado, assim, também. Foi que cancelou. Resident 2 do GBA. É, mas aí é versão. Aí é versão de jogo. Port, é, se for assim, quase todos os jogos de Saturno foi cancelado, né? Um monte de jogo ia sair pro Saturno. A biblioteca de Saturno e Dreamcast foi tudo cancelado, se você for ver. Resident 1 do Game Boy também. É, então. Acho que teve. Mas port é agora jogo mesmo inteiro que é mais complicado. Mas mesmo assim, jogo cancelado é o que mais tem, né? Mas isso aí a gente deixa por uma outra hora, quem sabe, talvez. Não sei. Jogos cancelados /2. Vamos lá pra nossa leitura de e-mails, comentários e afins. E-mails e comentários. Vamos lá, o e-mail lá do Odair Pontes Jr. O diretor da Nintendo nessa época era meio psicopata, porque para fazer o Nintendinho ele falou para os desenvolvedores do hardware que ele devia ser 2 vezes mais potente e 2 vezes mais barato que os concorrentes. O que é engraçado é que apesar de considerarmos ele como console 8-bit, o Atari também tinha processador 8-bit. Para você ver que só o fato da tecnologia dos outros componentes melhorarem já se pode mudar a indústria para sempre. Igual provavelmente será o Switch, porque eu creio que se ele fosse lançado no lugar do Wii U, naquela época ele seria bem mais caro que a concorrente. Talvez a Nintendo não quisesse ter corrido aquele risco na época, mas hoje eles podem deixar em preços mais acessíveis. Quando a gente fez o episódio do Atari, você lembra que eu comentei justamente isso? Eu falei, o pessoal, muitas não sabem, mas o Atari também é 8-bits, né? E ainda eu comentei isso justamente falando pro Cisne, assim, eu falei que não dava pra comparar o hardware do Atari, que ele começou a ser desenvolvido em 75, mesmo sendo um processador de 8-bits, ele foi de 75, enquanto o do Nintendinho foi desenvolvido em 82. Mesmo sendo 8-bits, já é, tipo, um mundo diferente. Você lembra de Cisne? Outra época. É, então, é tipo um abismo mesmo. E a parada do Switch é... Só o tempo dirá. Não, mas depois que só ele comentou isso, meio que eu fiquei meio pensando nisso. Realmente, se a Nintendo lançasse essa parada antes, ia ser um negócio tão caro que não ia ter como. Será que o Nintendo veio mesmo pra ser, tipo, pra não ter aquele espaço, um intervalo de tempo grande, os caras inventaram? Intervalo de tempo. É, pode ser. De repente, o que eles queriam já era o Switch, mas resolveram esperar e tal. Bom, não sei, né? Vai saber o que passa ali. Né? Só sei que a galera comprou o Wii U, né, de sexo. Então tá bom. Tem um monte de jogo bom, tem um jogo muito bom, eu compro mesmo. E vou comprar o Switch também. Uh-huh. Também tivemos lá, né, o comentário com o Emerson. Esse podcast ainda existe? Bem, a Nintendo é uma empresa muito inteligente. Eu acho que ela deveria mudar certos aspectos. E mais, ela é muito importante para a indústria de jogos. Mais importante que essas empresas graficistas que infelizmente existem por aí. É o que eu disse também já, a Nintendo é o início, meio e fim, mano. A Nintendo que disse se a indústria segue ou não. Sempre a Nintendo. É, ela que dita, né? Tu vê o Wii e tal. Não, mas lá de trás, a Nintendo, na época do Crash, lá dos videogames, lá todo mundo abandonando os videogames, a Nintendo quem salvou a bagagem? O Nintendinho, da Nintendo, tá vendo? Nintendo é top. Plus Master é vida. Forever. É, né? Ela já foi melhor, né? Mas tudo bem. É, mas todo mundo sempre tem o seu auge, tem seus suas quedas. Você não vê aí nos MMA da vida? Os caras top perdem. Então é a mesma coisa. As comparações. Tá bom. É que eu acho que a Nintendo agora não quer ser mais a top nela. Quer ser o... A diferente. Não, ele quer ser a segunda opção. A segunda opção do pessoal. Às vezes eu acho que hoje a ideia da Nintendo é ser diferente. Antes ela queria ser, tipo, inovadora. Hoje em dia ela quer ser, tipo, a diferente. Mas é a mesma coisa. Não, porque ela pode parecer com hardware potente. Agora, diferente, ela pode aparecer. Ah, então, aí você quis dizer que antes ela se preocupava mais com a potência. Agora não, ela quer. Agora ela quer ser diferente, então, é isso que eu tô falando. Ela quer ser diferente. Não importa se é uma máquina poderosa ou não. Ela quer botar lá os caras pular. Quer fazer umas coisas diferentes. Os caras pra pular. Não dá certo. Isso aqui é sedentário, não dá certo. Vamos pular, Sandy Júnior. Vamos pular. Ah, beleza. E pra finalizar, tivemos ainda lá o comentário nas câmeras lá, o Sérgio Filho. Fiquei muito contente pela homenagem ao Nintendinho. Lembro que jogava muito o Yonoi. E só depois fiquei sabendo que era uma baita propaganda de uma pizzaria. Tive sorte de trabalhar numa locadora de games e tinha todos os consoles da época. Ficava babando pra jogar. Trabalhando no paraíso. E aí o dono americano colocou o Nintendinho no balcão pra eu ficar jogando e trabalhando. Ô, oh, época boa. Vem pelo podcast e continua jogando. Que difícil, né? Jogando, mano, eu fiquei trabalhando. Como nisso. Assim? Deve ter sido o melhor emprego da vida, se o cara trabalhou e jogou. Mano, nem trabalhou, né? Deve, jogando. Deve ter chegado os cartuchos novos, ele fazer. Vai testando esses jogos aí, enquanto isso, tá? Aí eu vou ali no banco. Mesmo se já ele volto. Não pudesse jogar, só o fato dele ver as pessoas jogando ali, você já fica aí conversando com a pessoa, interagindo, já é legal, já passa o tempo. Já vai vendo. É, então, mas pá. O cara ainda podia jogar, o cara tinha o Nintendinho lá pra jogar, caramba. Se tivesse um videogame em casa, pegava o cartucho na boca. Se inveja matasse, aquele que ninguém, ele tava aquele caindo que ninguém duro alugava. Agora. Porque, se inveja matasse, ele tava caindo duro, porque, mano, que inveja que deu. Trabalhar em locadora nessa época era top. Eu tive amigos que foram donos de locadora e tal, mas eu nunca trabalhei lá, né? Eu só via a vida boa que o cara tinha, assim, né, mano? Agora, o cara trabalhar, assim, é... Nossa, é uma maravilha. Receber ainda pra isso? O cara receber pra jogar. Melhor do que isso, só aqueles pilotos das revistas de videogames. Você lembra os pilotos faziam os detonados, coisa? Que eram os moleques. Que... Melhor do que trabalhar na locadora era só ser os pilotos das revistas mesmo. Piloto. Era piloto. Você não lembra que chamava de piloto as revistas? É, sei, os detonados. Mas era um emprego difícil. Imagina, o jogo que o cara não gostava, o cara falava, ó, vai jogar esse e zerar. Até maluco, uma semana que os caras tinham. Imagina, aquele jogo que tu não gosta nem olhar. Não importa, mas é, você tá ganhando pra jogar. Tá ótimo. Mas foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 46, Nintendo Entertainment System. E como o pessoal faz pra mandar e-mails, sinais de fumaça, bips, tal, tal, pombo correio e sei lá mais o que. A galera pode achar a gente no e-mail, neoplaypodcast@gmail.com, através do nosso Facebook, neoplaypodcast, através do Twitter também, _neoplayer_, o nosso sitezinho querido, neoplaypodcast.blogspot.com.br, ajuda aí na visualização. YouTube, que tem aí o nosso jogatina, né, o Play Podcast, facinho de achar. E o grupinho do Facebook, o grupinho do Steam. E o Ronaldinho.com, podia esquecer dele também, né, o Play. Fácil, fácil, fácil. Só digitar né, o Play no Google vai aparecer tudo aí pra achar. É rápido e fácil. Se digitar no Google aparece tudo, né? A gente tá pagando mal o Google. A gente tá. Milhões de dólares. Joga né, o Play que aparece, vai ser o primeiro lá. E mantendo as tradições, tradicionais, as tradições do podcast, quem vai pedir a música que vai encerrar esse episódio, nosso camarada Oldikoff. Old, que música vai finalizar essa bagaça? A música tema do final do Resident Evil 2, quando você termina o cenário B, que toca aquela música mais pesada lá. Só que é uma versão de um cover de um maluco lá, que eu não sei, infelizmente não sei o nome dele, porque é chinês, japonês, eu não sei como é que é o nome. Mas lê aí como que fala. Mas não tem como falar, não tem como falar, tá escrito em japonês, como é que eu vou saber? Se é chinês, tá escrito em japonês? Aí, se é chinês, tá escrito em japonês? Sim, tá mesmo. Coisa, eu não saber. Mas a música vale a pena mesmo? Claro que vale. É a música final do Resident Evil 2, lá, né? Quando você termina o segundo cenário, quando o final verdadeiro. Eu realmente não lembro, mas... Vocês vão lembrar quando você escutar. Beleza, então. Foi isso aí nosso episódio. Daqui 15 dias tem mais. Falou. Aê! Chega dessas bobeiras, hein, Cisne? Segurando os 15 segundos, tá doido? É, e o Cisne com essas crises. Cisne é muito safado, né? Sabe licença. O que é pior? Ela ainda não saber se posso transmitir ao vivo. Isso que é o pior. Ô, Cisne, para, vamos gravar. Parei, já fechei essa bosta. Tá ouvindo aí, não, Carlos? Eu não tô te ouvindo direito, tá ouvindo? Tá, tô ouvindo. Ah, beleza. Sua voz. Alto e claro. Tá bom. Não liga pras besteiras do Cisne, não. Cisne é foda. Cisne não sabe a hora de parar os bagulho. Pior que eu não sabia essa brincadeira, é legal, gostei. Isso aí foi empolgado, hein? Hã? Faz um aí na voz do Google, da mulher, Cisne. Ai, meu Deus. Eu acho que não vai ficar bom, não, vai. Ela só vai falar ai, ela vai falar assim, ae. Você tem que botar um. É, ela não repete. Só se você botar um monte de e, mas ela vai falar assim, ae. Ela vai falar. Ai, ai. Falei, ficou uma porcaria. Tá bom. Senão o Carlos nunca mais vai gravar com a gente. É, mano, o cara já não tá curtindo muito. Você viu que nem tá comentando. Não, pô, tô assim. É porque eu não vi. É tudo zoeira aqui. Mano, a gente descobre que a gente tá ficando velho quando a gente compra uma panela de fazer arroz elétrico e um processador de alimentos e fica mais feliz do que quando a gente compra um jogo novo, uma placa. Eu falei, caralho, eu tô ficando velho mesmo. É quando eu compro o jogo, quando eu consigo comprar, né, que agora a Cris tá brava. Então, mas eu já nem fico... Panela de fazer arroz, eu acho meio inútil. Não, é mó bom, eu também achava, depois que eu peguei um, eu falei, não, o bagulho é mó bom, mano, mó bom. Mó eficiente. E eu que já tô comprando aqui é berço, é guarda-roupa de bebê. Aí, tá esse estágio aí. Então, a gente tá vendo que... É outro nível. Aí é bem mais complicado. Vai ficar joguinho, vai ficar pra depois. Ah, já era. Já era. Já era, acabou com a esperança do menino. Game over. É, game over. Aí você vai na do Cisne e sempre vai errado. É incrível, meu. 47, me corrigiu. Eu falei nisso, 47. Agora que deu Beyblade. Vamos logo. Beyblade. Era aquele jogo, cara. Não, jogo não, desenho, né? Yo-Yo. Hã? Mas tinha tudo, tinha. O desenho do Yo-Yo. Ah, é, tinha um desenho do Yo-Yo, tá certo. Mas tinha jogo também. Do Beyblade, não conheço, não. Deu desenho no começo. Ah, não, o jogo, tá. Tinha, eu lembro que o pessoal pegou, mas eu já não gostava do desenho mesmo. Vou gostar do coisa. Onde é que fica o RH? Mas já, caramba. Mas você nem apresenta de nada, você já vai falando. Calma. Você escutou seu episódio de estreia, Old? Sei lá, faz um ano já. Teve estreia, eu te segue, o Old entrou e ficou por isso mesmo. Então. É uma coisa. É isso, só um episódio até arrumar outro, não arrumar outro pior, ficou o mesmo. Tá bom, deixa eu falar.